Veja turma aí que cê não vai. De tuts, tuts, hoje é lá em casa. Do grupinho de solteiro você sai. Rolê é game over, nunca mais. Pra que sair de casa? Seu DJ tá aqui. Eu toco na caixinha o que você quiser ouvir. Lá fora o trem tá feio e quem ama cuida. Tá doido que eu deixo um trem inteiro na rua. Eu quero ouvir. Não, não, neném. Agora você não vai pegar mais ninguém. Essa boquinha linda nunca mais vai ver cachaça. Eu adotei um bebezinho de balada. Eu adotei um